A batalha do Calvário era grande entre o mundo e o nosso Senhor. Lá estava a nossa sorte. Jesus Cristo lutava por nós. A dor, o pecado e a morte atacavam ao nosso Jesus. E seu sangue com o pó misturado apagava do seu rosto a luz. E o seu dado era forte, tremendo. Thank you. Jesus Cristo, Jesus Cristo.